Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje pessoal, eu venho aqui falar a respeito de aprender a tocar violão online. Quer dizer, muitas pessoas têm um certo receio, né? Se dá para aprender a tocar violão pela internet. Então, o que acontece? Eu confesso que há muito tempo atrás, né? Como eu sou um pouco mais da antiga, vamos dizer assim, eu tinha esse receio também, né, de ministrar aula pela internet. Mas o que acontece? Eu sempre dei aula em universidade, faculdade, escola de música, né, sempre presencial. E tinha essa coisa, né, de que a internet chegou, né? E aos poucos a gente vai entendendo que realmente é possível sim aprender a tocar violão ou qualquer outro instrumento musical através da internet. E com uma vantagem, porque quem estuda pela internet pode fazer o seu próprio horário, pode estudar no conforto da sua casa ou no seu escritório. Basta você ligar o seu celular, né, e acessar aí o blog, o canal do YouTube, e, né, onde estão as aulas em vídeos, e começar os seus estudos. Né? Então, assim, eu acho bastante interessante fazer uma junção das aulas em vídeo, né, com as aulas em texto. Aqui no blog nós temos, além de vídeos também, né, nós temos bastante textos, porque aqui no blog, pessoal, é o seguinte, a gente consegue colocar muito mais material didático do que na plataforma, né, em vídeo. Então aqui a gente, além do, tem alguns textos, né, algumas aulas que a gente tem em vídeo também aqui, né, e temos podcast. E aqui em categorias, na lateral do blog, você pode acessar que você vai encontrar material didático para iniciante, intermediário e avançado. Né? Então, quer dizer, a gente pode colocar uma imagem, né? A gente pode colocar exercício, né? Escrever vários exercícios para, né, para a pessoa treinar. Enquanto que no vídeo, o que acontece? Lá no canal do YouTube, onde você pode digitar Professor José Conceição, vai aparecer a minha foto, aí você clica, vai lá no meu canal e se inscreve, caso você não seja inscrito ainda, para ajudar no canal, se você desejar, é claro. Então, o que acontece? Quando a gente grava o vídeo, aquele material, né, ali a gente tenta passar da melhor maneira possível, mas se você vai ser sempre aquilo ali, né? Então a gente não tem assim um espaço, mesmo porque se você gravar fazer um vídeo muito grande, o que acontece? As pessoas, elas não assistem, né? Vê um pouquinho só do vídeo e deixa para lá. No texto, eu acho muito interessante porque você pode ir tópico por tópico, né? Então você vai falando e vai trabalhando a ideia que você quer, né? E vai pensando em quem está iniciando, em quem já toca o violão, em quem já está avançado. Então, em um mesmo texto, você pode ter exercício diferente para todo mundo. Enquanto que no vídeo, você vai simplesmente ter que falar ou para o iniciante do zero, ou para o avançado, ou para o intermediário, né? Então, mas assim, eu acho o vídeo super interessante, né? As aulas em vídeo são muito interessantes para poder, porque a pessoa está vendo ali, né? Ela está vendo o que está sendo feito. Então, ela só vai olhar e copiar o que está sendo feito. Sendo que no texto tem que ler, né, para poder entender e colocar em prática. Mas antigamente era assim, né? No meu tempo que eu estudava, a gente só tinha livros, né? Quer dizer, tinha os professores, mas a gente estudava em cima de livro. Então a gente ia pesquisar, né? Cada exercício tinha um texto para a gente trabalhar. Então, se você também, como que eu vou dizer isso aqui, para não deixar o pessoal É brabo comigo. É o seguinte: se você é um pouco mais das antigas como eu sou, né? Agora eu acho que sou legal. Veja bem, você vai entender. Quer dizer, você já sabe que o que mandava eram os livros, né? Quer dizer, no livro a gente pode colocar um monte de coisa que de repente não cabe dentro de um vídeo, né? Você tem que fazer um vídeo muito extenso, né, pessoal? E aí fica muito cansativo também, né, para poder você assistir aquele vídeo. E outra coisa que de repente você perde um take ali, alguma coisa, você tem que voltar o vídeo, passar novamente. Isso é interessante, que dá para repetir várias vezes. E aqui no blog eu acho interessante, por quê? Porque é como se fosse um livro, né? Então você vai colocando o material didático, né? E você vai tipo subindo uma escadinha, né? Como fosse a página 1, a página 2, a página 3 e assim sucessivamente. Eu acho muito interessante, como eu disse antes, a gente fazer a junção, né? Do texto com o vídeo. Então você vai no canal lá do YouTube, aí você vê o vídeo, né? Depois você volta aqui no blog, aí você ou você estuda no blog e vai lá no canal do YouTube. No canal do YouTube, né? Você volta aqui no blog. Então você tem essas duas plataformas aí para você estudar e aprender o seu violão tranquilamente no conforto da tua casa, né? E tem um detalhe também, tem um tópico aqui nesse texto que a gente fala a respeito de aula grátis, né? De aula grátis de violão, de música, de violão, para você for. O que que eu acho a esse respeito? Pessoal, é o seguinte, eu até escrevi a esse respeito. Quando a pessoa ela encontra um material didático gratuito, como é o nosso aqui, né, no blog e lá no canal do YouTube, e muitos outros também, o que acontece? Às vezes, quando a coisa é grátis, a pessoa, algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, elas não valorizam tanto, né? Acha porque é grátis, então não tem tanto valor. Aí eu dei um pequeno exemplo. Quer dizer, se você vai numa escola de música, você paga, né? Ou um professor particular, você paga. E ali você, com esse professor, você aprendeu a tocar a escala de Dó maior, por exemplo, né? Um pequeno exemplo que eu estou dando aqui. Só que se você vir aqui no blog gratuitamente, você vai aprender também a mesma escala de Dó maior, porque as notas são as mesmas, né? E você não precisou pagar. Lógico que tudo tem um preço, tem o seu tempo, que você vai ficar aí lendo e estudando, né? Porque a gente fala que é grátis porque a gente coloca à disposição. Mas você está aí, né, gastando a sua internet, né, para você acessar. Então tem esse detalhe, que às vezes algumas pessoas realmente não valorizam tanto, né? Agora, tem que saber pesquisar também, né, pessoal? Tem que saber separar, né, aquilo que é legal, aquilo que não é legal. Se a pessoa gosta do material, ela acompanha e vai em frente, né? Então, nós vamos ficando por aqui, né? Essa foi a minha dica de hoje. E eu recomendo você navegar na lateral do blog aí, né, em categorias, que você vai encontrar muito material didático, tá? Se você quiser dedilhado, você tem. Se você quiser escala, você tem. Se você quiser tirar música de ouvido, você tem também exercício para tirar música de ouvido, fazer arranjo musical. Então tem tudo aí. E também no canal do YouTube, tá bom, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.